Podcast XTP. Discutimos videojogos. Olá, aqui estamos para mais um podcast Xbox Team Portugal, para o episódio 19. Eu sou o João Oliveira, hoje tenho comigo o Tech, o Duke, Konnichiwa, e o convidado da semana, o Bakumatsu. Olá, amiguinhos. Vamos começar por falar do torneio da comunidade, do Forza Motorsport 2. Tech, participaste, o que é que tens a dizer sobre a organização e sobre a diversão com a comunidade? Ora, a organização está mesmo muito bom, a nível de organização não há nenhuma falha, nada disso, só é pena relativamente às participações, houve muito pessoal que faltou, porque pronto, é aquela história de não haver prémios e o pessoal pensa que é só chegar lá e entrar. É assim, quando se inscreverem, compareçam, porque eles têm muito trabalho a fazer aquilo e está ali um trabalho muito bem elaborado, são torneios mesmo, está tudo perfeito, não há problema nenhum. O pessoal com quem eu joguei também é muito simpático, fizemos um bom jogo, excetuando a parte em que eu fiquei em penúltimo. Eu peço desculpa por interromper, mas isso não tem nada a ver com o torneio, não é? Tem a ver com a tua falta de habilidade para controlar um carro, mas pá, olha, eu dou-te umas aulas, não te preocupes. Ah, está bem. A culpa é dos nitros. Ou a falta deles. Exatamente, mas pronto, tirando por isso, mas mesmo o Tech é mais triciclos. É, eu mais ou menos o triciclo, ou então da bicicleta com rodinho. Sim. Também é muito bom. Mas pronto, tirando o sexto lugar, ou não, ficando com o sexto lugar, que é um grande lugar, não é o último. Foi uma experiência muito bacana e continuem, porque estão a fazer um excelente trabalho. Os meus parabéns. Então, e o próximo torneio de Call of Duty World at War? Vocês vão participar, não? Eu não posso. Era bom, mas não posso. Eu até gostava, mas não tenho o jogo ainda. Pois eu também sofro do mesmo mal, não tenho o jogo. Ah, pronto. Eu tenho, assim, mas não posso. Ainda vai, senão não te perdoa. Um viciado em Call of Duty? Não, até parece. Eu ia te ganhar. Ele é uma menina, tem medo. Ai, tem pistolas. Ai, que me vou apontar para mim e vou meter por chumbo. Eu neste momento só gosto de jogar Viva Pinhata. Acho que é um jogo violento. As pinhatas comem-se umas às outras? Exatamente. É Darwin no seu melhor, a lei do mais forte. É assustador aquilo. Principalmente quando são duas da mesma espécie, mas aí já não é no sentido da lei do mais forte. Vamos passar à frente. que jogos é que achas que ainda podem explorar para utilizar em novos torneios? É, pá, essa pergunta é um bocado complicada para mim, que tenho pouco tempo disto, na Xbox. Deixa lá olhar ali para a prateleira. Mas gostavas, pelo menos? É, pá, dizem que o online do Far Cry 2 não é grande coisa, mas eu pelo menos gosto. E acho que era diferente, pelo menos. Acho que não se vê muita gente a jogar, pelo menos na comunidade. Mas acho que era uma aposta diferente. Normalmente o pessoal só fala do Call of Duty ou do Gears of War. Penso que eles eventualmente hão de correr uma data de jogos. Exatamente, né? Exatamente. Cidade é que eles estão a fazer torneios também. Isso é uma crítica, Mess? Diz? Isso era uma crítica? Era uma crítica positiva. Ah, pronto, ok, desculpa. Mas eu acho que faltou aí um jogo. Pelo menos que eu e tu gostamos muito. Left 4 Dead? Não. Nada disso. E é que é pouco conhecido. O Jin. Não, vamos continuar. Siga para outro podcast. Esta semana vamos estrear, aliás, para a próxima semana, a partir desta semana vamos iniciar uma nova rúbrica, vá lá, que será o Correio dos Leitores. Depois vão estar aí mais por nós na notícia. Que basicamente vai ser um pouco experimental no início, depois vamos ver se pega. Vai ser uma oportunidade dos nossos membros enviarem sugestões para o podcast, para o site, perguntas, temas que queiram ver debatidos numa determinada semana, etc. Também, se quiserem, também podem mandar piadas que eu digo, porque sejam boas. Pronto. E vê-se mal. Avançamos então para o tema desta semana. Vamos falar um pouco sobre os jogos desenvolvidos em Portugal. Duque, porquê que achas que os jogos não estão a ter muito sucesso? Em primeiro lugar, porque não saem. Acho que é fundamental para ter sucesso, tem que sair. Estamos à espera do Hugo Volt já há uns aninhos. Nada, esse era a grande esperança aqui em Portugal. E os outros projetos que existem são projetos de dimensão menor. Era mesmo, eu gostava bastante da temática do jogo. Quando deu aquela reportagem na SIC, parecia o Half-Life. Era muito, mas com o chiado como fundo, em vez de ter... Exato. Acho que será a grande esperança de toda a gente, era o Hugo Volt. Tanto quanto sabemos, vamos aqui ao site da MUG, não há notícias desde agosto de 2007, pronto, acho que... Fala por si, não é? Fala por si, não é? E de resto, os projetos que existem são projetos de dimensão menor que não têm capacidade sequer para levantar a moral ou criar expectativas. Não há dinheiro para tal. Eu estive aqui a pesquisar no site de desenvolvimento de jogos em Portugal e o que reparo é que muitos jogos que se fazem é do género, há muitos jogos portugueses para a Wii, para a DS, mas que são jogos assim, não são muito elaborados. Desculpa interromper-te, mas atenção que não são jogos, são contributos, não são jogos desenvolvidos por portugueses. São pequenos atributos. Temos o caso, por exemplo, da Blue Shark, que ajudou no Hospital Hustle para a Wii, mas é tudo, não são projetos portugueses, são projetos feitos por equipas portuguesas, mas para complementar outras coisas. É como quase como mercenários, não são projetos envolvidos por equipas, não são projetos envolvidos por portugueses. Há outros que são jogos em flash, por exemplo. Não, que é o mais famoso, que é os que estão no miniclip. Acho que agora também no SAP, que eles têm lá o miniclip da SAP, que é aquilo. São os únicos que fazem sucesso. Ou então, um que eu vi há uns tempos, numa entrevista de um homem que fez um jogo de Sudoku, mas que ele, para vender aquilo, vendia nos Estados Unidos e já vai com uma fortuna só de fazer joguinhos de Sudoku para o computador. Sim, também há o caso, por exemplo, lembro-me do jogo do Ronaldo, também para telemóvel, que também causou algum larido, mas pouco mais, e é manifestamente pouco para isso. E o problema é que isso é aquele tipo de jogo, eu pelo menos da minha parte, eu isso pronto, não considero um jogo, quer dizer, tenho um Fable 2 e vou pôr ao lado um jogo de telemóvel, para mim isso não é nada. Sim. É uma aplicaçãozinha, mano. Acho que não é uma coisa de grande desenvolvimento, não merece assim muito. E não acredito que seja por falta de criatividade ou por falta de talento internacional. Que eu ia dizer, acho que, com fundos acho particulares, como é que. Pois não, é que uma empresa portuguesa. Mais uma vez é a ferida de apostar em coisas portuguesas. O GoVolt, como o projeto, a Move Interactive, pelo que sei, não sei se. Agora se estou muito certo, mas penso que aquilo começou, era um projeto de dois irmãos, e aquilo, eles juntaram dinheiro e conseguiram criar uma empresa com pouca gente, com poucos fundos, por isso, sozinhos, não tiveram ajuda nenhuma, ou praticamente nenhuma. E sim, ainda fizeram um jogo de sucesso. Fizeram a Flora e Bela. Pronto. Pois é, assim, que sem grandes investimentos é complicado. Sem apoios é realmente mais complicado, é quase impossível. Mas se há talento, se há vontade, é assim, tem que haver maneira. E desde que exista isso, talento e vontade, eu acho que mais cedo ou mais tarde vamos ter um jogo nacional de qualidade e com estaleca para se aguentar lá fora. Também os custos vão sendo... Esperemos que é assim. Vai se tornar cada vez mais banal. Sim, temos o caso, por exemplo, antigamente era muito difícil, ou praticamente impossível, uma banda gravar uma maqueta em casa e lançar, ou mesmo lançar CDs, coisa que neste momento já há bandas a fazer. E então agora com sites como MySpace e por aí, ainda mais facilidade tem. Neste momento há um mini clip que dá para as pessoas porem jogos, que são jogos mais pequenos, mas acredito que mais um ou dois anos as coisas vão aumentar drasticamente e vai haver muito mais facilidades para a criação de jogos e ferramentas mais fáceis. Vai haver uma grande facilidade. Ao mesmo tempo, muita gente... vai haver mais procura. Sim, sim. Falámos há pouco tempo que os videojogos ultrapassaram a indústria cinematográfica. Portanto, cada vez mais vão ser um mercado maior aposto. Sim. Sim. Aumentando o mercado. Temos o caso do. Agora não estou a lembrar da ferramenta que a Microsoft usa para criar o Xbox Live Arcade. Os jogos. Que, sim, o XNE. É qualquer coisa do jogo. Não é a ferramenta que a Microsoft usa para criar, mas é a plataforma para a comunidade. Sim. Uhum. E já com isso já é uma grande facilidade e já há alguns portugueses a criarem. E eu agora acredito que quando eles começarem a ser mais implementados e quando começarem a sair muitos desses jogos, que se começa a haver uma maior preocupação nestes casos particulares. Aliás, ouviu-se falar há pouco tempo num jogo para o Live Arcade, que é o Sarah's Emergency Room. Sim, sim, sim. Eu acho que sim. O Duke também mencionou há bocado. Não, isso é diferente, mas porque isso é o que eu estava a falar na bocada num jogo para a Wii. Isso estás a dizer, foi um projeto que foi noticiado, sim. Mas pronto, por enquanto estamos reduzidos a esses projetos um pouco mais simples. E ainda, eu penso, sinceramente, que infelizmente ainda está um pouco longe a altura em que vamos ter um grande jogo nacional. Eu acho que é importante também falarmos, sobretudo esta semana, num jogo que, apesar de ser da concorrência, já começa a levantar alguns olhares, que é o Under Siege. Vai ser um exclusivo da PlayStation 3. Esta semana saíram duas imagens e os primeiros detalhes, coisa pouca, mas pelo que vi numa notícia no News 4 Gamers, já havia muita gente a dizer: ai, o concorrente do Halo Wars. É um bocado exagerado, penso eu. Espero que não. Mas de qualquer das maneiras é bom ver que o nome português, o nome de um jogo português já começa a ser... Já começa a chamar a atenção. Ouvido lá fora, e foram só duas imagens em pré-alpha. E já é qualquer coisa. Vamos ver no final. Estás a falar da Seed Studios. Da Seed Studios, aliás, desculpa. É o nome da... Exatamente. Bakumatsu, agora numa pergunta assim mais pessoal. Diz? Não. Continua. Pergunta outra vez. Eu gostava de perguntar se pudesses criar um jogo sobre feitos portugueses em que época história ou em que aspecto te basearia? Eu tinha pensado num, mas não relacionado com os feitos portugueses, mas sim com uma época, a do salazarismo. Há uma coisa como a gente controlava as tropazinhas, os militarzinhos, e o objetivo principal era derrubar o governo, mas sempre divertido. Tinha umas side missions como tentar ajudar as pessoas que trabalhavam, por exemplo, nos jornais, e por causa daquela situação da censura, exatamente, tinha que contar, da censura e essas coisas, ou pessoas que eram perseguidas pela PID e essas coisas assim. Foi uma coisinha dessas que eu pensei só. Eu acho que podias ir um bocadinho mais longe e até arranjares um jogo mais ao género da ação furtiva, mais ao género de Splinter Cell, em que, em, por exemplo, exatamente, em que podias andar a fazer disso durante essa época. Por exemplo. Pode ser interessante também. Ora, eu tinha duas ideias, mas uma provavelmente ia ser banida e a outra acho que era um sucesso. Portanto, vamos começar pelo sucesso. O sucesso é mais bonito. O sucesso era o Golden Whistle, inspirado nas manchetes dos últimos, vá lá, um ou dois anos, o famoso apito dourado, em que um gajo tinha que ser corrupto. Também, pronto, era capaz de ser sucesso, mas depois também era capaz de ser banido. O que era logo banido era do género que o Torture Racing, vejam lá este nome. Portanto, vamos dizer isto. Torte e Oreixo. É muito português. Se o Alberto estiver a fazer tortas, não sei. Com este certeza que isso não é. Não. Muito melhor que isso, que era logo bonito. Porquê? Porque o teu objetivo era seres um gajo da PID e tinhas de torturar os nequinhos ao máximo. Ali, arrancar os ourinhos e unhas e tal. Pronto, para os gajos se ibarem. Nada mais. Portanto, são jogos educativos. Bastante. Eu vou dar as minhas ideias, já agora. A seguir ao Tech é complicado, sinceramente, mas vou tentar. Eu acho que ele não vou conseguir chegar tão longe. Mas acho que com uma época óbvia para pegar num jogo nacional, seriam os descobrimentos. E tanto podia ser pegado como um jogo de estratégia. Estava a ver que ninguém falava nos descobrimentos. Tens que esperar pelas pessoas inteligentes falarem, na época que estava o Tech. Pronto. Calma, calma, que o Bacard disseste para deixar a Varginha, deixei para ti. E o Bac deixou para mim, o Tech é que pronto, já sabe, nunca se pode esperar a mim. Mas pronto, esses descobrimentos, né, tanto em ação, no género quase Tomb Raider, como em estratégia. E depois tinha aqui duas assim, opções diferentes, que eu acho que nunca pode ser sucesso. Uma seria o Armando dos Bigodes, que era um jogo sobre um taxista lisboeta. Ao melhor estilo de GTA, mas com a personagem chamada Armando dos Bigodes, com o seu bigodezinho, em que teria de fazer missões num determinado espaço de tempo, um pouco também à imagem do Taxi Driver, não sei se lembram desse jogo, mas com o Armando dos Bigodes, e pronto, seria fantástico vê-lo entrar nos bairros problemáticos, como a Cova de Amor, etc. Acho que era fantástico. E o outro era o José Talhete, que era um senhor cujo objetivo era, enquanto se coçava, conseguir distribuir as perninhas de frango e conforme viessem os pedidos. Não, mas calma, eu lembrei-me de outro sucesso. Diz-me. Poderia haver, agora está muito na moda, era o Fado Hero. O Fado Hero. Era portanto. Os gajos tinham tipo. Não era castanholas, mas era tipo sensores, que era para depois fazermos tipo as palmas. Assim, com a malha. Obrigado, obrigado. Eu também acho. E uma guitarra portuguesa? Guitarra portuguesa. E também, e confesso que qualquer jogo que metesse o Tony Carreira, a Popota e o. Olha. E o José Cid era uma combinação fantástica, porque eu não consigo imaginar o José Cid nu tapado pela Popota, enquanto o Tony Carreira cantava, eu acho que era qualquer coisa de assombrosa. E gostava de. Isto podia ser o Viva Tu Gata. Exatamente. E gostava de ver os achievements, porque não sei. Então, mas... tinha José Cid ou não? Tem José Cid, sim senhor. Se tem José Cid, um dos achievements mais difíceis era tirar uma fotografia ao José Cid, só todo nu com um disco à frente. Epá, isso não sei se. Isso não é real, isso nunca aconteceu. E aconteceu uma coisa. Não aconteceu nada, isso é a tua imaginação. Isso nunca aconteceu. Porque o José Cid. Falar em José Cid, é um facto. Quem gosta de pós-rock, não sei se há alguém aqui que gosta de pós-rock, mas o José Cid tem um disco muito, muito bom de pós-rock. Qualquer coisa como. Está-me a faltar o nome, mas é Viagem a. Viagem. Pronto, é um tema. A Viagem em Espaço, e é um CD muito, muito bom, aconselho vivamente. Não sejam preconceituosos, é pós-rock nacional e é muito bom. Quem gostar... Já agora, deixa-me só dizer, e este foi o momento musical de XTP. Boa. Tururu. E pronto. Duas semanas acabamos com filmes softcore porno. Esta semana com José Cid. Fantástico. Estamos a melhorar, eu acho que para a semana. Vão ouvir estas favas com chouriço de fundo. Que música boa. Boa música de fundo, sim senhor. Repara que, como ele diz, faz-me favas com chouriço. Uma para a música. Favoritos. Estão para cá dele. Acho que é um bom momento para acabar. Olha, favas com chouriço. Quem bem que vou ouvir as favas com chouriço. Um abracinho.